Duvidei que iria me conquistar, mas não sei como isso me aconteceu. Não pensei que eu fosse me apaixonar, mas gostei quando a gente se conheceu. Você era a menina mais linda daquele lugar, viu? Eu me lembro e jamais houve alguém que me deixasse assim, feito um bobo tentando te namorar, te querendo de vez toda só pra mim. Jamais houve alguém que me deixasse.